Toda a gente quer pegá-la, mas Rosinha diz que não. Pega a pomba da Rosinha, não deixa a pomba escapar. Olha a pomba da Rosinha, tá louquinha para voar. Pega a pomba da Rosinha, não deixa a pomba escapar. Olha a pomba da Rosinha, tá louquinha para voar. Vai às compras, leva a pombinha ao mercado. A Rosinha vai às compras, leva a pombinha ao mercado. O vendeiro erra as contas, fica tudo embaraçado. O vendeiro erra as contas, fica tudo embaraçado. Pega a pomba da Rosinha, não deixa a pomba escapar. Olha a pomba da Rosinha, tá louquinha para voar. Pega a pomba da Rosinha, não deixa a pomba escapar. Olha a pomba da Rosinha, tá louquinha para voar. Mas se não apaga a luz, o povo vai para a janela. Mas se não apaga a luz, o povo vai para a janela. Pega a pomba da Rosinha, não deixa a pomba escapar. Olha a pomba da Rosinha, tá louquinha para voar. Pega a pomba da Rosinha, não deixa a pomba escapar. Olha a pomba da Rosinha, tá louquinha para voar. Pela pomba da Rosinha, o povo perde o juízo. Pela pomba da Rosinha, o povo perde o juízo. Até o padeiro coitado está levando prejuízo. Até o padeiro coitado está levando prejuízo. Pega a pomba da Rosinha, não deixa a pomba escapar. Olha a pomba da Rosinha, dá louquinha para voar. Pega a pomba da Rosinha, não deixa a pomba escapar. Olha a pomba da Rosinha, dá louquinha para voar.